Altimetro 017, Livestack, chama para ingresso. Atualmente até o nível de voo 960, informa tráfego na sua posição de 11 horas, 7.7 milhas, rumo nordeste, passando 150 e descida para o 050, Alfa Tango 72. Afirmativo, restrito a 160, 38896. Saída Coral. Lima Vida seguindo pela Taxiway Mike. Agora o senhor vai para a primeira à esquerda e mantém o ponto de espera aguardando instruções. Cópia. Autorizado por Tiburo, via Golfinho 77, nível 160. Saída Coral. Primeira curva à direita. Transponder 0277. Controle Salvador 119.35. Autorizado nível 160, por Tiburo, via Golfinho 77. Saída Coral, coloca em curva à direita, acima 0277, com o alojamento correto, puxando para o estacionamento. São 3896, tráfego que procede agora, 9 horas, 6.9 milhas, com 280 de ground speed em redução, Alfa Tango 72. São 3896, reduza para 2309. Lima Vista na escuta. Corre agora para prosseguir para o PAD 4. 119895. Com 3896, desça para nível de voo 1900. 1900, 3896. Estão disponíveis, o segundo solo missão foi orientado para o 4, então segue a aeronave que está em direção à cabeceira, reparte livrando o PAD 4. Presente velocidade. Negativo 2780, tem uma informação aqui a nossa esquerda. Sente. Vitor, a partir da sua posição atual, acessa o PAD 4, a primeira, taxiway à esquerda. Alfa, aguarde a aeronave taxiando na pista. Alfa, aguarde a aeronave taxiando na pista. Afirmou 1194, receio autorizado via PESO 17, nível 370. Saída Puca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5064, controle Salvador 119.35. Puca, Jamo, Aracaju, curva à esquerda. correto, chame pronto. Alfa, livre decolar da 17, vento 050 graus com 3 lá. Aqui não havia sua frequência livre estacionar. Quando Duna é autorizado, está liberada a velocidade máxima, hein? Livre, azul 2780, número 1 na aproximação. Grato. Papai Romeu, Foxtrot, Bravo, Juliette, contato radar, a 41 milhas oeste de Salvador, pista agora está revestida. Em condições de voar na proa 060? Afirmativo, Papai Romeu, Foxtrot, Bravo, Juliette, essa proa é a proa de Amã para interceptar a chegada da mão. Gol 2065, configurar, manter essa proa por mais quantas milhas? 50 milhas. Gente, super restrita, nível de voo 180, gol 2065. 180, gol 2065. 13896, autorizado em até o nível de voo 080. 080, 13896. Aqui, chave de controle, 1-9-35, com voo. Só eu, até o golpe, ali, grupo 1 na mesma mulher. Gente, pro de buraquinho, chama o controle 1, na decimal 35, com voo. Decimal 35, claro. Calma. Gol 2065, copiou o controle. Afirmativo, o gol 2065 tem condições de voar a proa 250 para ele estar atrás, se possível. Aguarde coordenação com o centro Recife. Controle, papo de forma, metal golpeado, se autorizado, foi direto para a prensa pela presente, 2010. Gol 2065, autorizada a proa 250, restrita nível de voo 80. Ah, e a proa era para poder sair da restrição de 80, então é melhor manter a proa. Então mantenha a proa restrita a 180, gol 2065. Sim, manter a proa restrita a 80. A Palme Fome Hotel Golf Alpha, mantenha-se em condições visuais especiais no corredor forte no meu ponto. Corredor forte no meu. Autorizado para direto presente, Patrícia Santana. Autorizado direto feira, papel uniforme, hotel Golf Alpha. Ok, direto feira, 2 mil pés, autorizado, confirme? Autorizado, 2 mil pés. Trato, Golf Alpha, já pro ano, Patrícia Santana. 13896, autorizado 7 anos de voo 070. 070, 13896. Gol 1094. Gol 1094, vou Mari para interceptar a chegada a Mari. Desce até o nível de voo 080, ajuste na 097. 080, chegada a mais. Então 3896, reduza para 1809, tráfego que procede 6.6 dúzia de milhas com 245 de ground speed em redução. Afirmativo, reduzindo então, 3896. O Fox Bravo direto na programa, 4.0. Papai Romeu, Foxtrot, Bravo, Juliette, reafirma navegação, autorizar direto Duna, desça para o nível de voo 050. Duna 050. Tinha descido, 3896. Então 3896, autorizar desça para o nível de voo 050. 050, 3896. Uniforme decolado ao 20, chama controle 1, na decimal 35, bom voo. Nada. Controle Salvador, bom dia, o Papatango Whisky, Oscar Uniforme. Papatango Whisky, Oscar Uniforme, mantém-se em condições visuais especiais no corredor Axé, o nome é o pé, você pode falar da barra. Recordamento para a sala da barra. 3896, solicita vetores à esquerda para perda de altitude. Então 3896, ouve à esquerda na proa 025, limitado pelo localizador. Esquerda 025, o limite ao localizador 3896. Confirmando o tráfego à frente, autoguarda, então. Confirmo o controle. 3896, o tráfego à frente, autoguarda. Afirmativo. Agente 1, já. Informação. Já 3896 desça para 3000 pés, a gente na 097. 172, contato radar, 67 milhas, sudoeste de Salvador, vem Mari para interceptar a chegada da Mari, aguarde para a descida, ajuste na 097. 84, portão 5 autorizado, chantagem. Autorizado, desça para 2000 pés. Gente, descendo para 2000, interceptando o localizador agora, 3896. Gol 2065, chama o centro Recife, frequência 95, décima 1. Confirme. Sumiu. Correção, Gol 272, autorizado descer para o nível de voo 090. Estabilizou o 2780 da Azul. Azul 2780, complete 9 procedimentos, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, bom trabalho. Bom ponto. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2780, estabilizado LS X-Ray da 10. Azul 2780, ajuste no 017. Está. Uma olhada, reporte visual com campo. Tara, o 2780. Passadona, estabilizado, TAM 3896. TAM 3896, complete 9 procedimentos, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, TAM 3896. Papá Romeu, Fox Trot, Bravo Juliette, desça para 2000 pés, ajuste na 017, autorizado final do procedimento LS-X-Ray, atenção na 0, estabilizado. Passa estabilizado, descendo para 2000, o Fox Trot Controle, Torre Salvador, bom dia, TAM 3896, passando Duna, final da 1-0. TAM 3896, ajuste no 017, chuva na 3-S, reporte visual com campo, informa o número 2. Gente, botar a visual com campo, 3896. Negativo. Visual 2780, mil pés. Azul 2780, pouso autorizado, pista 10, reto 040 graus, 089. Pouso autorizado, 2780. São Paulo, nível 360, perto do 10. Decola pista 10, primeira curva direita, queda da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 108, transponder 5074. 360 para São Paulo, Rapesolo 10, decola da 10 com curva direita da Elmótipa, controle 1208, aciona o 074. Rael Leda Mótipa. Afirmativo, da Elmótipa, a transição, é Mótipa, transição, Felipe. Confirmo, Mótipa, chame para o chuveiro de estacionamento. Afirmativo, vamos passar por todo o caminho até Mótipa. Sinal de pouso. 240. Coroa 84, de ataque, em frente, parte principal, sexo Índia, ponto de espera da 0, torre 118, décima 95, o Kenegal 10, 17. Gol 272, Desça para o nível de voo 070. 070, voo 072. Estou com 1.200 pés do TAN 3896. TAN 3896, continua aproximação, aguarde pistão no zero livre. Guardando, 3896. Com o risco, eu acho uniforme, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência da coordenação. ...780, solo 27, livre à direita, chama solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 121, 2780. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, 0040 graus, 069. Livre pouso na pista 10-3896. Azul 2780, taxa autorizado, Alfa Kilo Pátio 3, remota 3 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, 3 Romeu, 2780. Instrução, tráfico na conta final. Azul 2790. Bolso número 84 autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter 10, 1-9-9-9. Canal encerrado, mantenha 970, chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Chama Aracaju 120 decimal 3, azul 2790, obrigado. Bom voo. 9-6, solo 28, livre à direita, chama solo Salvador, 121, decimal 1. 21-1 com o solo Salvador, agora via Fox 3, 896. 17, decola pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, controle Salvador, 11935, transponder 5105. 10-0 está estabilizada. Livre ali, acho que pode estabilizar, igual no 094. 172, autorizador C para 4007. 4000 com 10017, bom dia. Azul 4207, autorizado a separar o nível de voo 050. Para o 050, 242-07. Papai uniforme até o Golf Al. 2707. 3896, solo. Solo, bom dia, 3896 na Cisco. 3896, taxa autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o portão 10, 3896. Foxtrot, Bravo, Juliette, complete novo procedimento, chame em Salvador, frequência 118.95. 118.95. Pai Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Foxtrot, Bravo, Juliette. Papa Romeu, Foxtrot, Bravo, Juliette, ajuste no 07, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, reporte visual com a pista. Faça de visual, Foxtrot, Bravo, Juliette. Solo, o balizador está chamando na 3 Lima agora. Siga o balizador. Isso, então a gente vai passar aqui a 3 Lima. Obrigado. Chama controle Salvador 119 decimal 35. 1935, controle Salvador, gol 1194, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1184, decola Puca, cruza 1600. Estou no 184, contato radar na decolagem, via saída Puka, subir e manter a nível de voo 370. Via Puka 370, gol no 184. Autorizado, pistão 0, vento 050 graus, 08 nós, pistão molhada. NTZS. Cinco minutos, cópia. Eita, pista não zero. Ah, contra encetado, bravo DDS. Firme, quem chamou para acionamento? Qual pátio que se encontra? Pátio 3, livre acionamento, chame táxi. Signal 75, pronto, cópia. Eu 5975, autorizado Fortaleza, 350, Ferzu 19, decola pistão 10, primeira curva esquerda. Momo, transição, frotti, controle Salvador, 11935, transponder 5120. Que nós 75 treinamento correto e pronto. Trote Bravo Juliette, solo 33, livre à direita. Chamação Salvador, 121, décimo 1. Stop final, gol 094. Tono 094, completo final do procedimento. Chamação Salvador, frequência 118, décimo 95. 295, obrigado. Gol 272, autorizado final do procedimento de LSXP, da pista 90, reposta autorizado. Gol 272, final do procedimento. Gol 272, atenção, Gol 272, autorizado final do procedimento de LSXP, da pista 90, reposta autorizado. Azul 4207, reduza para 2009, autoriza a descer até 4.000 pés. Reduzido 200 para 4.000. 350, de rota do plano, em quatro de lua, 1.7. Recola 1.0, curva esquerda, Puka já, Maracaju. 1935, ao controle, transforma esse ponto 06. Colo 1014, que treinamento correto, em pronto. Vai chamar o portão 2. Firme que chamou? Papa Romeu, Fox, Tango Juliette, é isso? Fox Bravo Juliette, classifica via Taxi em Alfa, Taxi em Juliette, parte principal. As 2770 autorizado, chame táxi. Eu vou marchar a linha de eco solo. Papapá, a linha de eco solo, Salvador. Azul 4207, após pelo estaria autorizado? Azul 4207, Para sequenciamento, mantém inicialmente a proa 215 limitada pelo localizador. Mantém 215 limitada pelo localizador. Azul 4207, informa que vai seguir um Charlie 130 com 170 de ground speed a 2 minutos para a duna. Ok, gente. Meu Deus, você não copiou? Um 3740, voe Mário para interceptar a chegada Mário e desça para o nível de voo 050. Ajuste na 097. O controle 4307, se a gente manter essa proa 215 aqui, a gente vai pegar uma pancadaria bem na proa aí, aproximadamente 2 milhas depois de São Pelo. Azul 4207, seguinte, então mantém o perfil da chegada, reduza para 1809. Reduzir para 180. 4. Só prossiga da parte principal, Lima, mais Quebec. No Quebec, chame torre 1-1-8 e Sona 5. Salvador, boa tarde, 094. Vou na 094 via Alfa, manter a posição antes da Sergilete. Alfa, manter a posição antes da Gordo 72 estabilizado. Negativo, Gordo 72. Até estabilizado, Gordo 72. Reportará. O 4207 tem condições de manter a proa 200? Perna vitória. Confirme só para o mês? 5-6. Gente, prossiga táxi para sair do pátio 13, 2770. Quem negar, 1-0-7. Confirme para o mês? Vou reduzir um pouquinho mais aqui. Autorizado 7 a 3.000 pés, azul 4207. Até 3 mil. Eu posso, se for o caso, passar a duna e depois retornar para a duna. Sente. Aguarde instruções, eu sou 4207. Mantenha inicialmente a proa de duna. Sente. 0, portão 8, pushback para a minha. Salário 140, portão 8, autorizado, chame táxi. Gordo 72 estabilizado? Estabilizou, Gordo 72. Completo o final do procedimento, chame o Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, bom pulso. Máximo 1-6-2-1-8, estamos com 1-6-5 a bordo, alternando Campinas 3:40. Alternativa? Campinas. Autorizado táxi, vou no 621, na direita, via táxi Índia, ponto de 0, dono 0, chame torre 1-1-8-9-5, que negar o 9-0-9-7. 0-4, Índia, 18-9-5, confirmando a alternativa Galeão, obrigado, Wendy. Alternativa Galeão, sim. Às 17-7-0, prossegue táxi em frente, até ponto de 0, dono 0, via táxi Índia, ponto de 0, dono 0, torre 1-1-8-9-5, que negar o 9-0-9-7. Gente, prossegue até o ponto de espera da Alma 0 via Taxi Índia, chama torre 1-1-9-5, azul, vem. Show na 094, após a TR à esquerda, ingresse portão 04, via Taxi Juliette. Prendo pista, táxi papal. Azul 4207, informa que vai manter essa proa por mais um minuto. Tráfico que procede na aproximação agora com 1-2-0 de grande vida. Perfeito, a gente manter a proa um minuto, depois eu preciso de curva pela direita, ok? Sim. 4207 tem condições de curvar à direita na proa 280? Afirmo. Sim, te autorizado a proa 280. 280. Vou no 648, aguarde para pushback. Torre Salvador, bom dia, voo 1621, pode ser avistar a aeronave. Voo 1621, após passagem do tráfego, Charlie 130 da Força Aérea. Autorizado, alinhar e manter pistola 0. Nossa passagem do Nota Lima tem 1-0, voo no 621. Passou 4207 para o final do procedimento de execução da pistola 0, curva direita, proa 055, responsabilizado. 055, reportarei estabilizado. Todo 72. Fala os 4-3, livra à direita, chama só o Salvador, 1-2-1, décima 1. Fala 2-1 mais? 1-2-1, décima 1. Tá levando à direita, chama 2-1-1. Chama 2-1-2-7-0, mantém o ponto de espera da novela. Caso 2-7-7-0, mantém o ponto de espera. Azul 4207, repasse estabilizado. Eu estarei estabilizado, 4207. Vento 060 graus, 079. Livre de decolagem, pistola 0, no 62. Avianca passa retaguarda, Airbus Avianca passa retaguarda, autorizado, chama Itália. Prossegue após o Avianca, retaguarda. Afirma, já está passando, vai dando através do portão 3. Toca para a do Avianca. Eu vou no 648. Só para confirmar o evento, o sino dele também é Maceió. Confirme. O sino desse evento também é Maceió. Também é Maceió. Obrigado, vou no 648. Falo, bom dia, o Porto 72 está na alta. Porto 72, chame no taxi hotel. Correção, chama taxi Delta, Gordo 72. Mas a moto está apertada, mas a gente vai ter que fazer a regra. Continua na posição, só guardando a autorização. Esquerda, corredor forte, controle Salvador 119, decimal 35, transponder 5013. 50. Atualizado até o 0, 50, vamos até a treinagem. 35, no 621, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 621, na Dael Mótima. Voo no 621, contato a na decolagem, via saída da Dael, subiu, mantém o nível de voo 360. 360, via Dael, voo no 621. 07, baixa, por favor. Azul 4207, avistado, autorizado, pistão 0. Vento 080 graus, 069. Pouso autorizado, Costa 207. O visual. Confirmando, o plano está vencido, que é o nosso plano. Mas na turma é com a gente, é com a escola IES, o plano está vencido. Vitória com o Victor, confirmando então a decolagem da pista 1-0, com curva direita, saindo da Arbor, transição MAPVO. Decola vai ajudar, taxi Delta, ciente, taxi via parte 3, quilos, e manter a posição taxi quilos. Após o azul na curta, o 2770 pode alinhar e manter? Azul 2770, afirma, após pouso do ATR da azul na curta final, autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Afirmativo, eu tô olhando aqui, parece um Embraer, mas eu posso estar errado. Afirma, é um Embraer. Sim. Ferrari. Acontece. Acontece. 2 horas e 36, São Gonçalo. Alternativa? São Gonçalo do Amarante. Autorizado táxi. Igual 148, à direita, Texo Índia. Posso de espera da 0 Torre, 1-8, final 5, que é legal, 0-7. Índia, Banco Bela 2-9-5-2, 1-0-7, voo 648, retornado. Falo voo 648, retornado. Prossiga. Eu gostaria de saber por que a gente foi bypassado pelo tráfego da Avianca. Solicitou o pushback antes? O tráfego da Avianca puxou antes porque ele estava no setor sul do pátio. Então eu teve que aguardar, porque no setor aí do portão 1 ao 4 tinha dois para ingressar e dois para taxiar. Corrigindo, um para ingressar e dois para taxiar. Aí enquanto isso, a Avianca estava livre no setor sul. Então a sequência aqui não é quem solicitou o pushback de acionamento, mesmo tendo tráfego no ponto de e tudo mais. Na verdade, a infraestrutura do pátio é quem decide que puxa. Claro, se chamar 1 no 4 e 1 no 01, por exemplo, vai quem puxa primeiro. Mas se pede 1 no setor sul, um setor da frente, vai, por exemplo, o setor sul está sempre livre, então o setor sul vai puxar. O Gol 72 está cruzamento. Gol 72, cruzamento pista 1 no 0, autorizado. Obrigado. Olá, muito bom dia, o Azul 4207 de Azul 4207, isso é Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Azul 4207. Autorizado, decolar, pista 1-0, entre 0,80 graus, 0,69. Agora autorizado, ajuda 2770. Dando autorização para o SK, pista 1-0, vou 1,979. Vai manter o ponto de cara, nenhum contato. Obrigado. Bom dia, vou no 648, Banco Espera, número 2, atrás. Vou no 648, mantenha o ponto de espera. Treco, Victor, autorizado táxi até Taxi Delta. Na Taxi Delta, chame torre, no 8 e final 5. Taxi, chama a torre, tem que dar um solo, obrigado, tá bom. 4, 4, 4. 3740, complete o novo procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. Gente, boa noite, muito obrigado. Novo procedimento ele é efetuído, a pista não é responsabilizada. Autorizado, ILS, X-Ray, Peixe Lazeiro, reportará estabilizado, voo 739. Salvador, bom dia, até 3198, transfere informação Índia. Então, 3198, bom dia, via chegada Mário, deixa para nível de voo 050, ajuste no 097. O no 097, desce para o 050, até 3198. Executando, taxi autorizado, é porte, taxi Oscar. Luna 621, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, no 621, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Controle, muito bom dia, é o azul 2770. Azul 2770, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída Coral, sub, mantenha nível de voo 160. Via Coral, 160, 2770. Tango, Yankee Echo Tango, autorizado, aliás, manter pista 17. Papatango, Yankee e Acutango, aguarde para decolagem. LM1140, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter pistão 0, LM1140. Patango, Yankee Echo Tango, autorizado, decolar pistão 7, vento 100 graus, 109. 740, fala 55, livra à direita, chama São Salvador, 121, decimal 1. 21-3740. Patango, Yankee Echo Tango, decolado 56. Mantenha o sensor, aguarde para o cruzamento do campo. A 7, Matheus, acertou, aguarda para o cruzamento. 02. Não, faz o left para 02, 7740. 099, informa helicóptero, mantendo 500 pés, setor sul, não interferir com sua decolagem. Sim, decolagem, nenhum parceiro, sem helicóptero. Fala, 2, 108, 9, 5, 1, 7, 3, 9, obrigado, MTG. Um ponto. Um minutinho, copo. Salvador, bom dia, bom 739, uma milha marcada externa, pista 10, freio embaixo e travado. 1739, ajuste no 017, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Na sua escuta, bom 739. Chama controle Salvador, 1-1-9, 13. 035, 61. Prossiga. Mensagem veio muito baixo, confirmando puxa acionamento. Afirmativo, puxa acionamento. Autorizado, chame pronto, tá? Grande é cópia. 1-1-4-0 com a direita, corredor cheio. Transponder 0146, controle jogador 1-1-9-3. Ligamento correto, Charlie GE, confirme parte PB. Parte 53 é bom, chame a torre para acionamento. 1-1-8-9-5, tem legal na 0-1-7, bom voo. Nada. Reporte livrando o eixo da 1-0. Quem é que vai passar livrando o eixo da 1-0? Zona 98, desça para 2 mil pés, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento ele é sexuído, a pressão não zero responsabilizado. Rodou 1140, desvio esquerda pro 040. Puxa, por quantas milhas, o Xanemé 1-4-0? 10 milhas. Gente, você desvia o Xanemé 1-4-0, você passa pro ano Gemo. Volta na ponta Gemo, 1-4-0. Controle 1864, informação Índia. 1864, via chegada Mari, desce até o nível de voo 050, ajuste no 017. Mari 050, via 107, 864. Fala 00, livre à direita, chama São Salvador, 1-2-1, da Chama 1. Direita, 2-1-1, 7-9. Salvador, Luna 739, táxi aprovado de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 739. Torre Salvador, Papa Tango, Yankee Eco Tango, já levou o eixo da 10. Papa Tango, Yankee Eco Tango, mantém inicialmente 500 pés, aguarde transferência. Gente, mantém 500 pés, aguarde transferência. Voo 1648, autorizado a decolar, pistão 10, vento 090 graus. 109, informo helicóptero a 500 pés, seguindo linha do litoral norte, sem interferência com a decolagem. Bom, 1648, decolagem no 0, decola pista no zero, primeira curva direita da EL, Meda, Irume. Controle Salvador, 120, hoje 11935. Responde 5127. Mas vendo o contagiamento correto, chama pronto. Bono 739, taxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 739. 10, a partir da Delta, Vitor. A partir da Delta, autorizado a Leve, mantém a disputa. Autorizado, Vitor. Quem que é Cutango, chama o controle Salvador, 119, decimal 35. Yankee Eco Tango, chamará o controle Salvador, 119, decimal 35. Voo no 648, decolou ao 03. Chama o controle Salvador, 119, decimal 35. Controle Salvador, 119, 35. Voo no 648. Terminal Guaracaju, que é mais 40 minutos, vai dar 13h40. Gente, graças. Controle Salvador, bom dia, bom 648. Bono 648, contatada na decolagem, via saída PUC, eu subi, mantenha nível de voo 350. Saída PUC, Guaracaju, papel 350, bom 648. Decolar, pisco no zero, vento 080 graus, 119. Vou decolar, a gente vai de 090, vem tranquilo. Chamei 6140, chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 125.45, chamei 6140, bom dia. Papa Tango, Whisky Eco Tango, configura 1.10 até Maceió. Confirma-se Yankee Eco Tango. Correção, Yankee Eco Tango, irá 1.10 até Maceió. Afirmativo, 1.10 até Maceió. Excelente. Salvador, Papa Tango Vitor Eco Vitor, decolado na aba. Papa Tango Vitor Eco Vitor, contato retorno de decolagem, via saída aba, submantém uma centena. Via aba, uma centena. Com referências visuais, autoriza a de aba? Autorizado direto aba, Papa Tango Vitor Eco Vitor. Obrigado, doutor Escuta. Estabilizado o localizador Campa Vista até 3198. São 3198, completo final do procedimento, CMT de Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Motiva, saída. Dael, Motiva. Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva. E o controle 119, decimal 35, transponde 5133. Ok, então 340, vista 10, sai após a direita da EL, Leda, Osta, 3935, 5133, outra foto. Fone, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, número da saída. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Cotejamento correto, sempre pronto. Vitor na Pro Diablo, Vitor. Como 094, Fortaleza autorizado, 370, perto 119, decola pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Fruti, controle Salvador, 119, decimal 35, transponder, 5123. 370, Fortaleza, de alto, decola 0, primeira curva esquerda, na Momo, 1935, controle 5123, transponder, 0094. 094, procedimento correto, sempre pronto. 94. Está guardando a apresentação. C3198, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 120. Sempre pouso, Laré, 1864, autorizado descer até 4 mil pés. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 2 meia milhas, rumo oeste, restrito a 3 mil pés. Papa Alfa, Tango 4. Ok, 4 mil, boa noite, né, 4. Patango Vitor, Eco Vitor, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste. Descendo restrito a 4 mil pés, vem 737800. Assim, do tráfego, Salvador. Vitor, Eco Vitor. Passagem aqui, Matinho, viu? Rio 5975, afirma. Após passagem do 2320 da TAM, na curta final, autorizado alinhar e manter pista no zero. Meia 48, 126, decimal 85, alternando no 25, decimal 45. Vento 090 graus, 119. Sola 09, livra direita, chama Solo Salvador, 121, décima 1. Azul 770. Um minuto para a posição coral, serviço está encerrado, submantenha o nível de voo no 60, chame o controle e liga, frequência no 20 décima 1. 1201, bom trabalho aí para você. Igualmente, bom voo. Obrigado. 90 graus, 109. 7, portão 612. Alfa Juliette para o 612, 3198. 9, 35. CN, 935, Charlie Jack. Controle de Salvador, bom dia, papapá, Charlie Jack. Papapá, Charlie Índia, é como a 3 Papa Charlie, já é que eu confio o controle?